te chama, porém a distância não vai separar. Alguém que encontrou a razão de viver como você e eu. Nosso amor é demais, nosso amor é demais, nosso amor é demais, nosso amor é demais. Pra que tristeza se você tem o amor mais verdadeiro? Sei que vou longe, mas tudo que eu faço é pensando em nós dois. Onde quer que eu ande, do meu pensamento você já não sabe. E quando eu voltar, vou sorrir, vou chorar te dizendo outra vez.